O Ministério Público de Minas Gerais recomendou à Anglo American que pare de realizar negociações diretas com as comunidades afetadas pela expansão da mina Sapo. Sem assessoria especializada, os moradores dessas localidades poderiam ser prejudicados nos acordos. Na recomendação, o Ministério Público alerta a mineradora que o Conselho Estadual de Política Ambiental, ao conceder as licenças prévia e de instalação do empreendimento, estabeleceu que a Anglo American deve contratar assessoria técnica para auxiliar as comunidades na tomada de decisão. A assessoria técnica independente, escolhida pelas comunidades, seria o meio mais adequado e eficiente para proteger e garantir o direito dos moradores de opinarem sobre o empreendimento. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.